Você vai precisar de um transplante. E eu que já me acostumei tão bem. Quero acordar todos os dias pra cuidar de você. Você não percebe e vive falando mal, e mesmo sem saber, mas não consigo ir embora mais. A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás. Tá perto de você, tá mais perto de você. Faz a

você sumir. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por esse sorriso. Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não vira que eu não tô falando com você. Pelo que eu inventei de você. Me apaixonei pelo que eu conheci de você. Coisa mais linda! Debaixo do tapete, eu que já tava fazendo outros planos. Meu celular dentro, seu papel de parede. Não foi assim. Eu me enganei, tava bem longe do fim. Não foi bem assim. Você me desmontou, sonho de novo pra mim. Uou, a gente não se aguenta, mas a gente não aguenta ficar longe um do outro. Vontade por em cima, a sua boca tem um crime, vai colar. Fica longe um do outro. Não dá de pé em cima. A sua boca tem que me vai rolar de novo. Cama pega fogo, assim no mesmo jogo. Assim que é gostoso, oh, oh, oh. A cama pega fogo e é sempre o mesmo jogo. Assim que é gostoso, oh, oh, oh. Deixar um canto, varrer você na minha vida. Eu já tava fazendo outros planos. Celular não tem, você tem papel de parede. Não foi bem assim. Eu me enganei, tava bem longe do fim. Não foi bem assim. Você me desontou, sonho de novo pra mim. Uou, a gente não se aguenta, mas a gente não aguenta ficar longe um do outro. Vontade por em cima, a sua boca tem um crime, vai colar de novo. A gente não se aguenta, mas a gente não aguenta ficar longe um do outro. Vontade por em cima, a sua boca tem um crime, vai colar de novo. Cama pega fogo, é sempre o mesmo jogo. Assim que é gostoso, oh, oh, oh. Minha cama pega fogo, é sempre o mesmo jogo. Assim que é gostoso, oh, oh, oh. Só pediu sofrência, mas também não precisa exagerar, né, gente? A luz amarela do quarto em que a gente dormiu por 2 anos e 1 dia me fez relembrar. Eu sabia de fato que era ser feliz. Deslize ou vontade própria, eu tranquei a porta e abri a janela. Foi pra bem longe da felicidade, aí eu caí. As coisas não iam tão bem entre nós, mas nada justifica uma traição. Errei, admito que foi minha culpa. Já sabe minha opinião. Já deixei minhas coisas lá de fora. Já insisti que não. Sou alguém que eu desconheço. justifica. Errei, admito que foi minha culpa. Já sabe minha opinião. Já deixei minhas coisas lá de fora. Já que insisti que não vai embora. Não me olha assim que eu não mereço. Hoje eu sou alguém que eu desconheço. Tô em todo lugar, no gosto amargo da sua boca, no choro que molha a sua roupa. Eu tô nos encontros que deram errado. Tô em todo lugar, no espaço que sobra na sua cama. Eu tô no silêncio